Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje, 9 de maio de 2021, é o segundo dia do mês de maio, e no Brasil, o primeiro dia das mães foi promovido pela Associação Cristã de Moças de Porto Alegre no dia 12 de maio de 1918. Mas só em 1932, o presidente Getúlio Vargas oficializou o segundo domingo de maio como dia das mães. Em 1947, a data do Dia das Mães passou a ser incluída no calendário oficial da Igreja Católica no Brasil. Então, hoje, eu tenho aqui uma mensagem da nossa querida irmã Maria Tereza de Calcutá. Mães, ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarão a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivem, cantem e pensem, estará a semente do caminho, ensinando a o aprendido. Madre Teresa de Calcutá. Minhas queridas mãezinhas, um bom dia, muita paz e muita tranquilidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também o apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Núbia Polatti, é de São Paulo, e ela vai desenvolver o tema aqui conosco, Dom da Maternidade. Então nós aguardamos as perguntas de vocês, as colocações que vocês quiserem fazer, né? As homenagens que vocês quiserem colocar aí para suas mães nas nossas redes sociais, para nós divulgarmos aqui na manhã de hoje. Também desejo um feliz Dia das Mães para todos, para todas as mulheres que estejam aí nesse momento nos assistindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, querido ouvinte, bom dia, vivencianos, bom dia, Jorge, Rui, Carlinhos, a Núbia que está aqui com a gente também, Jorge, e bom dia a todos os nossos ouvintes que estão aqui assistindo pelo YouTube. Deixa eu tirar aqui que está um pouco repetindo aqui, né, o som, mas já peço para vocês confirmar aqui para a gente se está tudo bem, se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão, o som está... Dá um retorno para a gente aqui no YouTube, se está tudo ok para vocês aí. Quem já está participando aqui conosco, a Fabiola, o Gil Rangel, o Aécio, o Eduardo Solano, o Daniel lá de Goiânia, a Gisele de Itaberá, a Rosângela, Rivail também lá de Itaberá, a Irene do Espírito Santo, mandando já um abraço pro Gustavo, pro primo Zé que está lá ouvindo a gente. Semana passada foi aniversário do Leandro, foi muito bom, né? Manda um abraço aí para para todos. A Rosana, a Ali, lá do Jefa, que foi entrevistada no programa Saúde e Bem-Estar, que está de volta já ao vivo. Então, participe aí toda quinta-feira. Vale muito a pena assistir a reprise do programa Saúde e Bem-Estar, toda quinta às 9. Eli da Silva, Derli. A gente está com saudade da Derli aqui, né? No estúdio, né, Rui? Cafezinho que ele sempre do faz bolo, aqui. Bolo, cafezinho. Hoje não falta café, né? Já tem... Hoje está sobrando café. Está sobrando café aqui hoje. O Rui trouxe café também. A Eli da Silva, como comentei, a Fabiola, a Rosângela, todos estão aqui participando conosco. No Facebook já tem a Regina, Spac, Luiz, o Forcato está aqui participando, o Vicente Teixeira, a Dora Pereira, Cleide dos Santos. Então a gente já agradece aí a todos os nossos ouvintes. A gente não pode deixar de falar das rádios parceiras que estão ligadas, conectadas conosco, que é a Rede Doutrina, lá do Rio de Janeiro, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também o Recanto da Prece, Eurício Barçanovo, que está transmitindo a gente. Manda um alô aí a todos os ouvintes que estão assistindo aí do Recanto da Prece. Mandando um abraço aí para o Carlos Sanches, para a Beth, e todos as rádios, os ouvintes das demais rádios que estão conectadas, né? Lembrando que a gente não está sorteando e não estamos com o telefone, o Beto ainda está de férias, não está querendo voltar a trabalhar ainda. Brincadeira, Beto deve estar ouvindo lá a gente, que fica aqui no telefone, então não tem ninguém aqui no telefone ainda. Então a gente pede, ao invés de ligar, é entrar aí no Telegram, no grupo do Telegram, que aliás estamos ao vivo aqui no chat de voz, é uma novidade que a gente está testando. Então quem estiver pelo Telegram pode escutar o programa ao vivo também. Entra aí no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, ou pelo YouTube, deixa mensagem aqui, pelo Facebook, a gente vai interagindo. Então, passar aqui para o Carlinhos. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Núbia. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pela imagem de Nossa Mãe Maria de Nazaré, desejamos a todos, a todas as mães do planeta, um feliz Dia das Mães, rogando a ela que nos envolva com seu manto de luz, trazendo-nos a paz, o aconchego, o conforto e a calma na alma necessárias, para que possamos agradecer por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. E que nesta manhã abençoada nós possamos absorver o conhecimento que nos traz a nossa querida irmã Núbia, vem nos falar sobre o dom da maternidade, que nossa mãe Maria de Nazaré sofreu as penas pela perda do filho querido na cruz, pela ignorância dos homens. Assim, agradecidos, nós pedimos licença para iniciar um programa dominical Vivência Espírita de Pedindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os devedores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhora. Muito obrigado. Então, o nosso tema do dia de hoje será o dom da maternidade. E nós estamos aqui com a Núbia Polatti, que é jornalista, é apresentadora da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, mora em Guarulhos, e tem os programas na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, Manhã Boa Nova e Pronto Atendimento. E é voluntária do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Guarulhos. Guarulhos, para quem não conhece São Paulo, é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, com mais de 1.200.000 habitantes, mas fica encostadinho com São Paulo. E lá fica também o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que nós conhecemos como o bairro de Cumbica. Um bom dia, Núbia Polatti. Bom dia, amigos ouvintes da Vivência Espírita. Bom dia aos meus colegas que tão gentilmente me receberam. Obrigada pela recepção, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Vamos falar sobre o Dia das Mães? Sobre as mães, né? Aqui na pergunta 890 do Livro dos Espíritos, aqui pergunta: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? O que você poderia responder das 890? Olha que bacana, né? Kardec, nossa, Kardec, ele ia direto, né? Ele queria saber. E quando a resposta não ficava muito clara, ele insistia naquela questão, né? Essa questão deixa muito claro que homens, a humanidade e os animais possuem instinto em relação às suas crias, né? É semelhante. Uma gata que deu cria, ela cuida dos seus gatinhos até eles terem condições de seguirem o seu caminho. Nós, mulheres humanas, recebemos espíritos reencarnantes, cuidamos deles enquanto eles estão pequenininhos e para o resto da vida, né? Isso nos distingue dos animais. Um dos fatores que nos distingue dos animais, né, é nós prosseguimos com nossas crias durante a vida inteira. A gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso, mas será que o sentimento em relação a quem a gente recebe é o mesmo? Será que é o mesmo para todos os filhos? Eu tenho uma só, mas eu estudo o Espiritismo, né? Será que é igual? É, como eu citei, uma gata, ela cria os filhinhos dela igual. Assim que eles têm a autonomia, ela deixa deles. E nós, mães humanas, como é que cuidamos dos nossos filhos? Mas essa questão 819 já deixa assim, um bom indício do caminho que nós seguimos. Como é que a gente lida com seres reencarnantes? Lembrando, uma coisa que tem ali no Livro dos Espíritos, tem no Evangelho, somos colaboradores da obra de Deus. Não só as mulheres, mas hoje especificamente estamos falando de maternidade. E olha que responsabilidade para nós que estamos estagiando em um corpo feminino. Sermos colaboradores da obra de Deus, trazendo um ou alguns dos seus filhos de Deus para reencarnarem. Bem lembrada a questão 890 para o início do nosso estudo. Com as mulheres, quando nós vamos fazer a nossa palestra, fala assim: vocês não querem ter filhos, porque filho é para sempre. Ele está sempre do nosso lado, sempre nos dando trabalho, sempre nos ajudando, sempre nos amando. Então, é para sempre o filho, né? Não é para aquele que chega amanhã ou depois já vai embora, larga da gente, e não é por aí, né, Núbia? Não, não é. É bom, mas dura. Graças a Deus que dura, né? É interessante que os tempos atuais a gente vive a síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos crescem e vão em busca, saem de casa porque vão estudar, porque vão trabalhar, e as mães ficam se sentindo vazias. Eu vou lembrar uma frase de Gandhi. Você começou com aquele poema lindo da Madre Teresa de Calcutá, de ensinar o voo, mas não voarão o voo, né? Ela já disse tudo em relação a isso que você pergunta. Ensinar a voar, mas não voar por seus filhos. Em relação ao ninho vazio, Gandhi falou que a gente precisa se tornar desnecessária. Olha, é uma frase que, a princípio, eu tenho certeza que um monte de mãe aí está falando: ah, não, comigo não. Meu filho é totalmente dependente de mim, eu sou muito necessária na vida dele. Olha, gente, é necessária, sim, na construção do caminho dele, né? A gente está ali para apoiar, para orientar a vida inteira, a vida inteira. Mas a gente tem que ir se tornando desnecessária. A gente precisa criar filhos autônomos, que eles tenham o discernimento de reagirem diante das dificuldades da vida, né? Eu não vou estar ao lado dos meus filhos o tempo inteiro. Eles precisam tomar o caminho. Deus não nos dotou de livre-arbítrio, e diante do livre-arbítrio, eu preciso respeitar as decisões do meu filho. A gente sabe que foi nos dado a responsabilidade de conduzi-lo no caminho do bem, né? A gente precisa fazer tudo o que for necessário para conduzi-lo no caminho do bem. Mas será a vida inteira, só que a gente não pode exigir a nossa presença na vida deles. Como o Gandhi falou, a gente precisa se tornar desnecessária no sentido bom da palavra, né? No sentido de que eu confio na educação que eu dei à minha filha. Eu confio que ela é um espírito que veio se construindo através de várias encarnações. Ela já veio com uma bagagem. Quando eu recebi uma criança no meu lar, ela não era um livro aberto, um livro em branco. Ela era um livro que já tinha um começo. E estar comigo como mãe dela é só mais um capítulo na vida desse espírito, né? Então, a gente tem que ter muito em mente se tornar desnecessária, como disse Madre Teresa, não voar o voo dos nossos filhos, Rui. Mas o Jorge queria fazer uma pergunta. Carlos, você ia fazer a pergunta? Não é pergunta, não. Eu só queria dizer, complementando o que a Nubi está falando, a partir do momento em que os nossos filhos crescem e criam as asas, nós nos tornamos anjos invisíveis, mais um companheiro a auxiliar na jornada desses filhos, não é, Núbia? É dessa forma que a doutrina espírita nos recomenda, né? Nos tornarmos anjos, anjos no sentido de o que, que o meu espírito protetor faz comigo? Ele me inspira, né? Ele fala comigo através da inspiração. E com a minha filha é a mesma coisa, né? O que faz o meu espírito protetor se eu não o ouço? Ele se afasta e ele, mais ou menos, ele fala assim para mim: olha, se você precisar de mim, você me chama que eu venho. Tá? É assim que a gente procede em relação aos filhos. Eu tenho uma filha que já tem 28 anos, então cabe a mim me colocar à disposição. Eu estou sempre à disposição. Para mim, na minha vida, ela é prioridade. Estou falando como uma espírita, tá? Situação ideal, eu estou à sua disposição. Sempre que você precisar de mim, aí estarei. Você é uma das prioridades na minha vida, assim como é minha mãe, né? A gente não está falando de mães, minha mãe também é prioridade na minha vida. Por exemplo, eu faço trabalhos voluntários, só que o meu maior trabalho voluntário é ser mãe, é ser filha. Então, quando eu dou aula lá no GEBEM, eu sempre falo assim: gente, coloca o celular ali no modo silencioso. O meu também está no silencioso, mas eu tenho uma mãe idosa. O meu, se tocar alguma mensagem relativa à minha filha, à minha mãe, me desculpem, são prioridades na minha vida, porque a caridade não começa dentro do lar? Não é assim que Jesus nos ensinou? Fora da caridade não há salvação. Mas seria muito injusto, muito falso, se eu fizesse caridade dentro da casa espírita e dentro da minha casa, não. Né? Então, é nessa situação que você colocou o pensamento espírita. Sou como um anjo para minha filha. E a minha mãezinha, que está com Alzheimer, na verdade, o Alzheimer é assim, a pessoa vai indo embora aos pouquinhos, né? O espírito dela já não está mais ali presente. Quer dizer, eu vou me corrigir, não é que o espírito não esteja presente, ele já vai deixando de conseguir se expressar através do corpo. Mas hoje eu sou anjo na vida da minha mãe, como você mencionou, anjo nesse sentido. Não anjo no sentido de perfeição, longe disso, mas anjo no sentido de que estou à sua disposição. Sempre que me chamar, aí estarei, para te conduzir no caminho do bem. Porque as mães, às vezes, erram, né? Ah, mãe erra sim, sabe? Não tem essa de que mãe é perfeita, não. Mas ela sempre quer conduzir os seus filhos no caminho do bem. Eu concordo com você, sermos anjos. Núbia, eu ouvindo a sua palestra, A Hora de Vencer o Medo, você está dizendo que sua mãe tem 88 anos, estava com Alzheimer e pegou o Covid, e sarou do Covid. A sua filha única é médica e o namorado dela, o seu futuro genro, também é médico, e os dois são voluntários lá em São Bernardo, em Santo André, na frente lá do hospital, trabalhando com o Covid. Você não fica preocupado da sua única filha estar lá na frente, batalhando, lutando contra o Covid? Tenho muito medo, né? O medo é inerente ao ser humano. Mas o que eu faço com o medo é o que distingue o aprendizado, né? O medo faz parte da nossa vida. Minha mãe, com 88 anos, pegou Covid. Eu falei, meu Deus, sabe aquela situação? Você fala, Senhor, seja feita a sua vontade, mas por favor, me ajuda, né? E ela se curou e tá ótima. O único problema dela é o Alzheimer mesmo. Mas o medo da minha mãe partir para a pátria espiritual é constante. A minha filha, faz meses que eu não a vejo. Falo constantemente com ela, através da tecnologia que hoje nos aproxima. Mas aquele abraço, sentir o cheirinho que os nossos filhos têm, eu não tenho esse prazer. Faz meses. Meu genro também é médico, não o vejo. Fez aniversário e eu não o vejo como o genro, a sogra e o genro, o vejo como filho. Fez aniversário e eu não pude dar um abraço. Mas esses dias eu até fiz uma publicação no Instagram falando disso, né? A saudade aperta o peito, mas o orgulho de vê-los médicos dedicados à humanidade só me enche de orgulho. O orgulho nesse sentido, orgulho de reconhecimento, aquele orgulho de felicidade, não de soberba, né? Olha, a espiritualidade sempre fala que a gente, o nosso vocabulário é pequeno, é falho, né? Porque eu não estou falando, tenho orgulho no sentido de soberba, orgulho no sentido de prazer, felicidade de ver minha filha, meu genro, atuando na prática da caridade, de atendimento fraterno, de usar os seus conhecimentos para auxílio do próximo. Isso me enche de orgulho, aquece o coração. Orgulho de vê-los atendendo com amor. Orgulho de vê-los, olha, eu estou me afastando da família porque eu os amo. E eu me afasto deles porque eu os amo. Minha mãe também, a mesma coisa, só a vejo por vídeo. É, falta o cheirinho, né? Falta aquele abraço. Mas é, essa falta é suprida por Deus, né? Deus me dá força, e tenho certeza que Deus dá força a todos os nossos ouvintes do Vivência Espírita, dá força de continuarmos a caminhada confiando em Deus, né? Eu confio nos propósitos de Deus. Eu não acho que Covid veio para nos afastarmos. Não, Covid veio para nos mostrar quem é realmente importante na nossa caminhada. Você percebe, Rui, algumas pessoas até saíram da nossa convivência e para a gente tudo bem? Outros fazem uma falta danada. Mas sim, eu tenho medo. Tenho medo por eles. Tenho medo, inclusive, pelo meu marido, que sai todos os dias para o trabalho, né? Mas eu, sempre que ele sai, eu digo, vá com Deus. Né? Não, não é uma frase feita, né? Não é, ah, vai com Deus. Não é, vá com Deus. Né? Aquele o sentimento externado. E se eu tenho medo? Mas se alguma dessas pessoas que eu amo pegarem qualquer uma doença, o Covid ou qualquer outra coisa, eu estou pronta para dizer a Deus, seja feita a tua vontade. É assim que o espírita precisa refletir. Muito legal, né? Rodrigo, tem pergunta? Tem sim, mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes. Tem pergunta dos nossos ouvintes aqui, o Carlinhos vai fazer. Mas eu queria aproveitar esse tema, que tem a ver com o que a Núbia falou. A gente aprende a valorizar o que nos falta, né? Então, o abraço, né? Aquilo que a gente não valorizava antes, né? E eu queria aproveitar nesse momento, nesse Dia das Mães, né? Já mandando um beijo para minha mãe que está ouvindo lá, a Mariângela, que está ouvindo, daqui a pouco a gente vai estar lá comendo o macarrão com frango, né? E Coca-Cola? Isso. E para minha esposa também, mãe dos meus filhos, principalmente a Camila, que deve estar lá ouvindo, mandando um beijo para ela, que é uma mãe maravilhosa, né? Mãe do Lucas e do Francisco. E aproveitar, Núbia, eu queria que você desse uma mensagem, né, ou falasse para os filhos, né, que durante essa pandemia perderam as mães, né, e estão passando hoje um dia bastante complicado, né, no sentido dessa pandemia justamente pegar as pessoas que a gente mais ama, né, e partir. O que, que você pode falar para esses filhos que hoje estão passando no Dia das Mães sem ter tido essa oportunidade que você e eu estamos tendo, passando com nossas mães hoje aqui, que venceu o Covid, mas que infelizmente não teve essa mesma sorte que nós, né? Ô, Rodrigo, eu entendo perfeitamente a dor dos que se separaram momentaneamente dos seus entes queridos. O que eu vou dizer aqui não é minimizando a dor de ninguém, muito pelo contrário, eu vou lembrá-los que somos reencarnacionistas. Eu vou lembrá-los que a vida não cessa, né? O que a gente deixa para trás é o corpo físico, que tem data de validade, né? Perece. Mas eu não sou este corpo. O Rodrigo não é este corpo. A minha mãe não é aquele corpinho frágil que ela aparenta no momento. A minha mãe, ela é muito maior do que aquele corpinho frágil. Então, os nossos entes queridos, que já partiram para a pátria espiritual, eles vivem, eles são a mesma pessoa que eram quando estavam aqui ao nosso lado. Eles continuam nos querendo bem. Eles continuam nos amando. As mãezinhas que já partiram para o plano espiritual, hoje estão em festa. Estão em festa por ter tido a oportunidade de receberem seus lares espíritos filhos de Deus. Então, vamos vibrar no sentido de estou feliz. Não é dia de tristeza, né? Mesmo os que estão com as suas mãezinhas no plano espiritual, não se sintam tristes, não se sintam abandonados, porque com certeza não é o que tua mãe queria te ver. Estando triste, tua mãe não ia querer te ver chorar, né? Então, por ela, por tua mãe, viva, sorria, seja feliz. Tenho certeza que ela, no plano espiritual, ela está vibrando por você. E olha, se a gente tiver equilíbrio emocional, quem sabe ela não venha te dar um abraço? Quem sabe? É, isso depende da permissão de Deus, depende do estado em que ela se encontra no plano espiritual, porque a gente sabe, né? Lá no plano espiritual, se trabalha, se estuda, se cuida do espírito, né? Então, pode ser que ela esteja ocupada e não possa vir, mas quem sabe ela possa vir te dar um abraço. E isso só vai ser possível se você estiver em equilíbrio. Porque a espiritualidade analisa isso. De repente você recebe uma visita que te deixa demasiadamente fragilizado, causando o inverso do propósito, né? Vai te desestruturar. Então essa visita não pode acontecer. Olha só como a gente costuma ir pelo caminho errado. Então, vamos fazer o seguinte, eu proponho a vocês. Como eu disse, eu não estou minimizando a tua dor, não. Estou querendo te dizer, viva, seja feliz, sorria, agradeça a Deus a oportunidade de ter reencarnado através de uma pessoa maravilhosa que foi tua mãe, para que assim, talvez não seja hoje, né? Porque lá no plano espiritual, o tempo não é contado como o nosso aqui, né? Mas quem sabe, diante do teu equilíbrio, diante da tua serenidade, ela possa vir e te dar um abraço. Mas a mensagem principal, Rodrigo, é que ela está viva. Ela está vivendo um novo caminho, mas ela nunca deixou de te amar. Ela nunca te abandonou. E Deus nunca te desamparou diante da tristeza desta momentânea separação. E para que a gente seja merecedor de nos encontrarmos logo ali, a morte do corpo físico é só uma curva, né? É como se o nosso ente querido estivesse já feito uma curva ali na frente e a gente não está enxergando ele, né? Mas a gente está caminhando e já já eu vou conseguir enxergar os meus entes queridos. Então, fé, confiança, Deus está no comando e sabe o que faz. Concorda comigo, Rodrigo? Realmente, bastante. Né? Então, realmente é um momento, hoje, né? É muito emocionante para todas as pessoas que estão aí com a mãe comemorando, e é um momento de alegria, né? Tristeza, saudade sim, né? Tristeza nunca. Jorge, alguma pergunta para a Núbia? Ah, sim. Fazer um comentário desde o começo que eu estou querendo fazer, né? Desde a hora da prece da Madre Teresa. Que é interessante a colocação que a Núbia fez, porque ali a gente consegue, dentro da razão, dentro da doutrina espírita, a gente consegue fazer a diferenciação entre instinto e virtude. Porque o que a gente vê no animal é totalmente instinto. E quando ele acaba esse instinto da sobrevivência da cria, ele para. A cria dele que continue vivendo. A mãe é diferente. Quando ela deixa de ser só instinto, instinto e passa a ter as duas coisas. Instinto continua tendo e ela entra também com a virtude, que a virtude é o amor, que é o ápice de todos os sentimentos. Agora, o interessante da mãe, que é o maior exemplo que nós temos de amor, talvez quando Jesus fala que nós devemos amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, o maior exemplo de amor que a gente pode pegar como referência é o amor de mãe. Agora, é interessante que a mãe, ela continua com emoção. Então, o ser humano ele ganha razão, mas ele continua com essa emoção. E essa emoção faz com que a mãe seja muito parecida, seja muito ao contrário do que a Madre Teresa falou. Então, se for por causa dela, ela quer continuar andando pelo filho, ela falando pelo filho, ela quer continuar voando pelo filho, ela quer continuar pensando pelo filho, ela quer continuar tudo. Se ela não tiver, se ela não deixar a razão entrar, ela acaba deixando a emoção tomar conta o tempo todo. É claro, isso aí é normal, né, para quem ama, mas a mãe é muito mais do que isso. Ela tem que usar bem a razão para conseguir dosar isso aí, né, Núbia? Olha, Jorge... Aí está, você está colocando o sentimento humano, né? Porque isso não é amor, né? Quando eu possuo alguma coisa, isso não é amor, isso é posse. Isso está ali enraizado no meu espírito de que é meu filho. Você tem que me respeitar porque você é meu filho. Essa palavra meu, minha... já denota a nossa fragilidade perante o amor, a nossa incompreensão do que é o amor, o não respeitar o livre-arbítrio do outro é falta de amor ao outro, né? A gente fala muito isso, eu te amo, então você me respeita. Olha, o outro te respeita na medida que ele tem capacidade para fazer, né? Não é porque você está exigindo respeito. Então, eu concordo com tudo que o Jorge falou. A gente quer voar por nossos filhos. Quantas vezes... E olha, a minha filha, eu tenho a impressão de que ela é um espírito muito mais velho que eu, porque desde criança eu falava alguma coisa e ela falava para mim, assim, muito pequena, ela falava... mas eu não acho que é assim. E ela falava com tanta convicção e eu lançava aquele me respeita que eu sou tua mãe. Né? E assim, com o passar dos anos, com o desenvolvimento dela, eu pude perceber que ali tem um espírito convicto das suas ideias. A mim, como mãe, cabe conduzi-la no caminho do bem. Mas eu tenho que respeitar o caminho que ela escolher. E como disse o Rodrigo, ficar ali de anjo da guarda. Se cair, eu vou estar pronta para estender a mão. Mas, por enquanto, eu estou só vibrando para que o caminho que ela escolheu desse certo. Mas agora, a gente começou a falar de amor, Jorge. Eu vou lançar uma polêmica aqui. Será que existe mesmo... essa história de que você falou entre instinto e virtude, né? O amor é uma virtude, sem dúvida. Mas será que o amor é construído ou será que já nasce? Minha filha biológica é minha filha, nasceu do meu sangue, portanto eu a amo. Eu vou chamá-los à razão, somos espíritas, né? Somos cristãos. Antes de sermos espíritas, somos cristãos. E eu vou, se vocês me permitem, eu vou brevemente contar aqui uma historinha de quando minha filha nasceu. Quando eu engravidei, não foi uma gravidez programada, mas foi uma gravidez muito desejada. E eu já conversava com ela. Eu acariciava a minha barriga. Eu contava histórias para ela. Ela já tinha um monte de livrinhos infantis, eu contava histórias para ela. Eu cantava para ela, conversava com ela, já criando uma afinidade fluídica. Estou falando de teoria espírita. Criando uma afinidade fluídica com aquele ser. E eu já amava aquele ser. Olha que interessante. No parto, quando ela nasce, a enfermeira me traz ela e diz, mãe, olha tua filha, dá um beijo nela. E eu olhei e falei, não a reconheci. Falei, não conheço esse bebê, não conheço. E a enfermeira precisou falar uma segunda vez, dá um beijo nela. E eu dei um beijo meio assim, a contragosto. Estou aqui confessando e eu tenho certeza que algumas mães estão se identificando com a minha história. Eu dei um beijo naquele ser, não reconhecendo-o, ou pior, reconhecendo. Porque a gente recebe no nosso lar, muitas vezes, desafetos do passado. Estou falando de teoria espírita. Eu provavelmente recebi um desafeto, né? E agora, o que eu faço com esse sentimento? Eu tive depressão pós-parto em uma época em que não se falava disso. Tive que lidar sozinha com essa informação de que eu estava recebendo um ser que, a princípio, eu não amava. A princípio, eu olhei para ela e pensei, não é com ela a afinidade fluídica que eu estava fazendo. Era, né? Era com ela. Só que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que nos dá a oportunidade de reconciliação. Quando Jesus disse assim, amai os vossos inimigos, ele tinha toda a razão em não complementar, porque a gente não iria aceitar. É, Jesus estava falando mais ou menos assim, o amor se constrói, né? Você vai amar o seu inimigo se ele for teu filho, se você o receber em teu lar sob a fragilidade do corpo de um bebê que você tem que cuidar. Entra no que o Jorge falou, o instinto. Isso todos nós temos, o instinto de cuidar daquele ser frágil. Eu cuidei dela, enquanto eu cuidava dela, eu fui exercitando o amor. Em pouquíssimo tempo, em dias, eu já amava aquele ser que, a princípio, quando a enfermeira me trouxe, beija teu filho, mãe. Eu não quis dar aquele beijo. E em pouquíssimo tempo, eu estava amando aquele serzinho. Não porque era sangue do meu sangue, mas porque eu identifiquei a possibilidade do amor. Eu identifiquei que se Deus o colocou na minha vida, era para o meu crescimento e o crescimento daquele espírito que Deus me confiou. Então, Jorge, só tenho a agradecer a Deus por ter me enviado um ser que, através do instinto, eu cuidei. Mas, com o desenvolvimento do amor, me foi possível resgatar débitos possíveis. Me digam o que vocês acham dessa polêmica que eu lancei. Eu disse que amor materno não é biológico, não é carnal. O que vocês acham? Eu concordo com você, Nubia, porque o amor é construído. A gente sabe que o amor é o ápice dos sentimentos. Então, se ele é o ápice dos sentimentos, é que a gente tem que chegar lá, né? A gente tem que chegar nele. Então, a gente não começa com ele. A gente vai terminar com ele, né? A gente vai concluir com ele. Então, e desde os sentimentos que nós dissemos hoje, que são defeitos morais, como ódio, né? Como ciúme, como inveja, como egocentrismo, como egoísmo, tudo isso é sentimento. Sentimento que, quando a gente começa a burilar, a trabalhar, a gente vai transformando, né? E passa a ter as virtudes no lugar deles e chega no amor. Então, a única atitude que eu acho de você foi a atitude corajosa de ficar falando isso, né? De você ter falado isso, é muito importante você ter feito essa colocação. Por quê? Porque muita gente tem isso, né? E não conseguiu superar, né? Não conseguiu superar. É até uma questão que eu queria colocar para você no próximo bloco. Nós vamos entrar num comercial, mas é assim, a regra é a mãe amar. A regra é essa, né? Exceção é ela não gostar. Isso é exceção. A mãe não gosta do filho, né? A mãe. E outra coisa que você falou, que legal que o filho nasce pequenininho, né? Que legal. Já pensou se nascesse gigante e a gente olhasse para aquela cara e falar, não fui com a cara dele? A mãe já jogava da janela da maternidade, né? Já nem queria mais. Agora, o que que acontece? É, ainda bem que nasce pequenininho, porque dá esse tempo para a mãe cuidar e amar. Né? E porque se você pode estar de cara com o inimigo. Né? Você pode estar de cara e a gente, graças a Deus, a gente não sabe disso. Né? Não sabe disso. E tem a chance de recuperar aquilo ali. E é o que a gente tem que fazer com todos, não só com filhos, com toda a humanidade. Se a gente tiver diferença, procurar ir diminuindo essa diferença para deixar de odiar e passar a amar. Mas a colocação que eu queria fazer para você, para a gente falar no próximo bloco, começar a falar, tem outras perguntas, é claro, mas esse não gostar, que a gente tem visto hoje tanto, assim, né, de muitas mães aí abandonando filhos, muitas mães matando filhos, acontecendo muito isso aí, né? O que a gente poderia falar sobre isso? Poxa vida, se a gente tem o exemplo do amor de mãe como mãe, então a gente não admite as coisas que nós temos visto, né? Mãe participar do crime de um filho, de uma filha, a mãe jogar o filho fora. É claro que deve estar cheio de agravantes que fizeram com que isso aconteça, até a própria obsessão, a depressão, todas essas coisas. Então é interessante a gente falar sobre isso, porque para a gente falar como que se faz essa recuperação, né? Como que uma mãe que está começando a pensar desse jeito, ela se recuperaria? Como que ela conseguiria consertar essas coisas aí e pegar o trilho correto de novo, né? Vamos, Rodrigo. Vamos fazer um intervalo? Responde depois do intervalo isso? Essa pergunta. Jorge, Núbia, diz que Deus é tão bom que ele não devia ser homem. Não devia ser homem, devia ser mulher, porque tem um amor incondicional com todos. Depois você fala pra gente se você concorda ou não. Mas Deus é homem? Mas quem está falando que Deus é homem é você, né? Não, é você. Quem inventou que Deus é homem é os próprios homens. Né? Porque se no começo a mulher tivesse mandado nas coisas, com certeza a gente estava adorando, né? Louvando uma deusa, não Deus. E a gente sabe até que nós temos muita relação com o povo druida, né? Por causa de que Allan Kardec foi um druida, um sacerdote druida, e os druidas adoravam deusa, não Deus. Né? Para eles era deusa, não era Deus. Deus talvez fosse só o marido da deusa, certo? Como a Marina Ferri fala, homem é simplesmente um acessório. Um acidente de percurso. Acidente de percurso. Aconteceu no meio do caminho. Você sabe que eu estou ficando, né, até com ciúmes agora, né? Porque só estamos falando da Núbia, de mulher, e do marido dela, a gente não se fala nada, né? Porque acredito que ele deve ter cooperado muito para que ela tivesse essa condição até de ser espírita, né? Uhum. Rodrigo, eu só queria agradecer a Lu Almeida, lá de Juazeiro da Bahia, porque ela lançou o livro Seu Emmanuel, Quando o Amor Venceu a Dor, que é do Manuca Almeida, do poeta Manuca Almeida, e ele junto com ela, porque desde que ele ficou doente, em 2017, ele começou a escrever, veio para Barretos, continuou escrevendo, e depois ela complementou o livro contando toda essa história da doença dele até o desencarne. Então é o livro Seu Emmanuel. Eu vou mostrar o livro aqui para vocês, mas ele não vai aparecer direito, só vai aparecer o nome, porque o livro é verde. Então, como o meu chroma key aqui é verde, vai aparecer invisível, mas não é um livro. Não, apareceu, tá vendo? Que legal. Deu certo. Apareceu aí. Ó, deu certo. Ô, Jorge. Porque ontem eu fui colocar aqui na minha live. Oi. Fala um pouquinho mais do Manuca, a importância dele no nosso cenário brasileiro. O Manuca, para a gente, sempre a gente dá referência dele, mostrando alguma coisa assim, que ele ficou bastante conhecido no Brasil e no mundo, com a música Esperando na Janela, que foi gravada pelo Gilberto Gil, mais 40 artistas gravaram essa música, um dos maiores intérpretes do Brasil gravaram a música Esperando na Janela, mas ele tem diversas músicas com muitos cantores, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Gilberto Gil, Trio Nordestino, Fala Mansa, né? Muita gente gravou ele era poeta, ele não era músico, ele era poeta, né? E ele ganhou o Grammy no ano de 2001 e ficou muito conhecido pela música, né? E pelo prêmio, o maior prêmio da música latina que ele ganhou. Mas é um poeta conceituado, para mim o Manuca é um dos maiores poetas contemporâneos que nós temos no Brasil. E ele, em 2017, né, teve um câncer, veio para Barretos, fez o tratamento, mas, infelizmente, partiu para a pátria espiritual. Mas ele faz essa trajetória desde que ele ficou doente até pertinho do desencarne. Para ter uma ideia, uma semana antes dele desencarnar, ele passou para mim a letra e falou: Jorge, até hoje você só faz músicas dos meus poemas que já existem, mas a partir de hoje eu estou mandando esse poema para você musicar, que a partir de hoje nós somos parceiros também na música, né? Porque a gente era parceiro de amizade, mas da música ele mandou uma semana antes. E outra coisa interessante que a gente fala muito dentro da doutrina espírita é o aviso quando a gente vai desencarnar. 2 dias antes do desencarne, ele chamou a filha, dia 9 de novembro de 2017, ele chamou as duas filhas que estavam com ele e disse: olha, daqui a 2 dias eu vou partir. Aí, no dia 11, ele entrou em coma e 9 horas da noite ele foi morar com Deus, né? Então, ele estava bem preparado mesmo para isso. E é muito interessante, aqui no livro ela colocou o prefácio que eu fiz, eu fiquei felicíssimo, porque uma pessoa que teve amigos tão importantes no meio artístico do Brasil todo, ela colocou um prefácio nosso, né? Semear Sonhos, que ela colocou aqui. Também a última música que nós fizemos com ele está aqui, mas é legal ele narrando o que estava acontecendo com ele, o amor que ele tinha pela família, o amor que ele tinha. Manuca também era uma mãe, não era mãe só com a família dele, não, era uma mãe com os amigos. Tanto que o pai dele mandou ele embora da loja de móveis lá em Juazeiro, que o pai dele botou ele para tomar conta. Quando o pai foi ver, não tinha móvel nenhum não tinha móvel nenhum na loja de móveis, que ele tinha doado tudo para os pobres que chegavam lá, ele ia dando, em vez de vender, ele dava. Aí tirou ele de lá, não deixou ele mais na loja, não. Aí ele foi ser só poeta mesmo, né? Que era dele, mas uma pessoa muito conceituada, que é aquelas pessoas que a gente... E eu demorei para conhecê-lo, né? Fui conhecer já adulto. E depois que eu conheci, foi um reencontro, né? De amigos. E a gente está feliz pelo livro Seu Emmanuel. Depois a gente coloca a foto dele aqui. Eu nem sei onde é que compra ainda o livro, porque a Lu mandou para mim essa semana. Né? Ela mandou para mim. Tem mais um exemplar que eu acho que daqui uns tempos a gente chama até a Lu para fazer uma entrevista com a gente no programa. Se tem mais um exemplar, a gente pode sortear depois, né? Lembrando que a gente está com sorteio, né? Agora de um livro seu, né? E a gente pode sortear nessa sequência. E aí a gente sorteio deles também. É. Aí a gente chama aí, quando o Rui tiver uma vaguinha que achar, a gente chama ela para... Porque essa trajetória dele, desde que ficou doente, falando sobre essa espiritualidade, tudo que cercou, acho que é um tema legal para a gente fazer o nosso um programa qualquer dia também. Chamando ela, que é jornalista, né? A Lu, sim, também jornalista, tem programa espírita lá em Juazeiro. Oi, que legal. A gente falar. Oi. Ô, Jorge, eu quero aproveitar para a Gisele, para convidar a Gisele para fazer programa com a gente, tanto ela como o Rivail, né? Os dois. Já falei não sei quantas vezes, parece que ela está ensaiando lá. Sabe aquelas pessoas que ficam ensaiando? Mas ela já vem em outros programas aí, ela só está enrolando no nosso. Foi muito bom a palestra dela lá na colmeia, né? É só passar o celular para o Rui e liga na hora para marcar. eu vou passar, viu, Gisele? Você está escutando, né? Agora não é comigo, não. Agora é com o Rui. Eu vou passar para o Rui. Porque quando você ficar aqui, você vai ter que... Não, que no trabalho, Anúbia, né? Viu? A Anúbia, eu perguntei para o Farid. Farid, quem é aquela moça que trabalha junto com você... A Núbia, falei, então passa o nome dela que eu vou convidá-la. E ela aceitou prontamente, né, Núbia? Pronta. Com muito prazer. A gente vai falar aqui que você está falando só pela metade. Você está na frente dela e pode ser que o marido dela esteja escutando. Você não está querendo falar. Porque você tá toda... Quem que é aquela moça bonita? Quem que é aquela moça bonita? A gente quer trazer ela aqui para fazer o programa. Agora ele só pulou bonito, entendeu? Olha, tá vendo, Núbia? Estão me entregando. Você vê como o programa aqui é muito bom, porque todo mundo aqui é muito sincero, viu? E descontraído, como tem que ser, né? A gente tem que ser descontraído. O espiritismo não pode ser carrancudo, então, né? Mas atrás de uma grande mulher tem um grande marido, né? Certo? Sempre atrás. Sempre mulher. Atrás. Fala que é do lado, mas não. É a mulher que vai na frente puxando a gente. Antes, Rodrigo, vamos intervalo então? Com a música? Você coloca a música do Manu. Essa do Manuca Almeida. Essa música é legal, que chama-se Mar de Amor. É em homenagem às mães. Que ele vai falando da mãe desde quando está no ventre, né? Ele fala que. Desde quando ele estava no ventre, ela teve que ver por ele, né? Ela teve que viver por ele. E aí vai a música vai se desenrolando de uma maneira muito bacana na voz do Alexandre Leão, essa música do Manuca Almeida, você coloca pra gente aí. Legal. E na volta, a gente, depois a gente fala já na sequência, a gente fala a pergunta do Daniel e do Aécio, que faz tempo que tá aqui. Então, quando a gente retornar, logo na sequência da gente retornar no intervalo, a gente já solta a pergunta aqui do Daniel e do Aécio, que sempre participa aqui conosco, sempre nos brinda aí de bastante informação, com as suas perguntas, né? E só comentar aqui antes de ir também por um intervalo, do sorteio que tá valendo, tá no Instagram nosso, né? Então a gente tá sorteando aqui um livro do Jorge Reis, que é Músicas Espirituais Como Acontecem. Então, se você não tá participando ainda, dá tempo de participar, porque a gente só vai sortear no último programa do mês de maio, tá? Então, ao vivo aqui, a gente vai sortear, são dois livros, tá? Então, Músicas Espirituais Como Acontecem, tem um CD no encarte também, que dá o exemplo de como que os médios recebem as músicas, como que acontece esse tipo de mediunidade. Então vale a pena participar. Entra aí no nosso Instagram, que é Vivência Espírita, tudo junto, sem acento. Curta esse post, tá lá o post. Siga a gente no Instagram e comente um amigo, né? Põe lá, arroba o nome do amigo, lá no comentário, que você vai ganhar, pode ganhar, e esse amigo que foi comentado vai ganhar também. Então, são dois livros que vão ser sorteados. Então, quem vai ganhar é um sorteio automático que a gente tem ali, que vai pegar o comentário e o amigo que foi comentado lá, os dois vão ganhar, tá bom? Então ainda entra aí no Instagram, aproveita agora o intervalo, entra aí no Instagram. A gente normalmente entra ao vivo também aqui pelos bastidores. A gente vai convidar a Núbia, que a gente sabe que ela tem Instagram também, então a gente vai entrar ao vivo agora no intervalo e vai chamar ela aqui. Então, para vocês que estão aí assistindo a gente no YouTube, vamos lá para o Instagram, que a gente vai continuar lá ao vivo, batendo um papo sobre o Dia das Mães. Então vamos agora para nossa vinhetinha. Até mais. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago a sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor. Pra sempre vai me dar a mão. Mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, traz trago sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Oh, oh, mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. 9:04. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga Núbia Polatti, que é jornalista, apresentadora da TV Mundo Maior e também da Rádio Boa Nova, mora em Guarulhos, tem os programas Manhã Boa Nova e Pronto Atendimento e é voluntária do Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Guarulhos. E nós estamos falando hoje, o tema nosso é o dom da maternidade na visão espírita. Carlos, tem pergunta? Tem sim, Rui. Eu só queria. Calinho, só um minutinho aí. Só um minutinho aí, Calinho. Rodrigo. Se recuperando, Rodrigo. Coloca o. Peraí. Fala aí. WhatsApp não está aberto para público. Estão reclamando aqui. Ah, tá bom. Pode deixar. Uhum. Fala aí, Calinho. Então, nós só estamos informando que o Wilson Girardi e a Lígia estão agradecendo as orações, que eles estão se recuperando da Covid em casa. E o nosso querido irmão Ed Moreno está nos assistindo, mandando um abraço a todos. Eu tenho uma pergunta, tenho várias perguntas, mas a pergunta em sequência é do Daniel Rosa de Assis, que faz a seguinte pergunta. Mamãe Núbia, conforme Emmanuel, compreender a gloriosa missão da alma feminina é apostolado do cristianismo na mulher anjo da esperança, ternura e amor no ministério santificante da maternidade? Acho que está no mudo, tá mutado. Núbia? Qual que é o... Então a gente continua por aqui e a gente vai. Carlinhos, repete a pergunta, qualquer coisa o Jorge e o Rui aqui responde. Conforme Emmanuel, compreender a gloriosa missão da alma feminina é apostolado do cristianismo na mulher, anjo da esperança, ternura e amor no ministério santificante da maternidade? Bem, Jorge... O Jorge está fora. O Jorge está nos ouvindo? Estou sim. Estou ouvindo sim. Eu penso assim, quando a gente vai analisar essas questões, elas são muito complexas. Por quê? Emmanuel, por exemplo, é um espírito de escola, né? Um espírito superior para já poder analisar isso. O que a gente pode fazer nesse sentido é saber que nós, como espíritos, nós podemos ser homem ou podemos ser mulher. Só que não é simples, como muita gente pensa, uma encarnação você nasce homem, outra encarnação você nasce mulher. Para mim, me afirmar como homem mesmo, tem que passar milênios e milênios nessa, como desenvolvendo o conhecimento básico do que é ser desse sexo. E do feminino também é a mesma coisa. É muito e muito tempo para isso. Isso quem fala é André Luiz também, né? Ele fala dessa trajetória. É claro que no meio existe, sim, da pessoa nascer num sexo ou nascer em outro. Não tem problema. Mas para você desenvolver mesmo realmente o que é muito e muito tempo. E quando fala de maternidade, muito mais ainda, né? Porque qual homem, por exemplo, tem a capacidade de falar sobre maternidade, né? Não maternidade no sentido de saber como que isso acontece, mas maternidade no sentir como é isso. Então é muito difícil. Ainda bem que a Núbia voltou, que ela pode responder a pergunta agora. Você pode até fazer outra vez. Ok. Oi? Agora me ouvem? Voltou. Uhum. Sim, sim. Ah, que bom. Como o Rodrigo falou, essa tecnologia que tanto nos auxilia, às vezes dá uma falhada, né? Mas eu estava falando com o Daniel Rosa, né? Daniel é um querido, já é amigo, já faz parte do Vivência Espírita, da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, obrigada pela companhia. Daniel, você falou da maternidade, de ser um dom. Eu nem me lembro direito a tua pergunta, mas, Daniel, a gente acredita que Deus permitir que as mulheres venham para receber os filhos enviados de Deus para o reencarne é uma grande dádiva, é um presente muito grande. Faz parte da minha evolução espiritual ser mãe. É a minha maior missão. A gente, às vezes, né, Daniel, acha que missão são as grandes obras, né? Também. A gente tem grandes espíritos missionários. Kardec foi um, né? Na área da intelectualidade, Kardec foi um grande missionário. Mas eu também sou missionária, você também tem missões, né? De menor importância, para mim não. Para mim tem uma grande importância a missão de ser mãe, de ser colaboradora na obra de Deus, de receber um espírito que veio para que eu conduza no caminho do bem. E olha a responsabilidade, né? No Evangelho diz, seremos cobrados pelas obras que fizemos, né? Em relação aos filhos, particularmente, o Evangelho diz que seremos cobrados se eu tive realmente a vontade de conduzi-lo no caminho do bem, se eu consegui o êxito, depende de mim e depende do meu filho, né? Mas o mérito de eu ter tentado vai ser levado em conta, viu, Daniel? Agora deixa eu falar aqui com os meus colegas do Vivência Espírita. Daniel, você deve ter visto, né? Eles estavam falando assim, Deus é homem? Ah, você que falou que Deus é homem? Não, porque os druidas falavam das deusas. Gente, parou, hein? Parou. Vamos lá, questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que que Kardec pergunta? O que é Deus? Né? Então, Kardec, ó, eu estou brincando com vocês, viu? Porque Kardec era excepcional, ele foi preparado para fazer o Livro dos Espíritos, né? Então, ele já foi logo de cara, questão número 1, o que é Deus? Já deixando assim, implícito, que não é nem homem nem mulher, né? E é uma gratidão ter o Livro dos Espíritos para responder todas as questões filosóficas da nossa vida. Falando de Deus, a gente está ali na terceira ordem da escala espírita, são aqueles que não conhecem a Deus. E essa nossa brincadeira aqui, é homem, é mulher? Mostra, eu brinquei com os meus colegas, porque para mim também ainda é difícil saber o que é Deus. Ah, é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, entendeu? Mais ou menos, né? Mas é isso. Deixando para o Daniel a mensagem, Daniel, sou feliz por estar estagiando num corpo feminino. Sou feliz por ter a oportunidade de colaborar na obra de Deus. E tô tentando fazer o meu melhor, viu, Daniel? Tô tentando de verdade. Acertei sempre? Não. Vou acertar sempre a partir de hoje? Também não. Mas sou feliz por ser mãe. Jorge? Legal, Núbia. O que eu tinha falado no começo dessa pergunta do Daniel era o seguinte, é muito difícil nós respondermos uma pergunta dessa porque existe a diferença entre saber e sentir. E quando a gente fala do ponto de vista dessa encarnação, eu estou homem, né? Como que eu vou sentir, por exemplo, uma coisa que eu não tive, né? Eu tive filhos como pai. Agora, como mãe, não. Eu acho que é totalmente diferente você fazer essa interpretação, sendo homem ou sendo mulher, porque a mulher sente, o homem só sabe, né? Ele sabe o que é, a mulher sente o que é a maternidade, o homem sabe o que é a maternidade. Então, é muito diferente, é um sentimento em relação, tipo assim, é a diferença entre sentimento e inteligência, eu acho até. Porque, falando do ponto de vista de uma encarnação, somente a mulher tem condições de responder uma pergunta dessa mesmo, de porque ela passou por isso, ela está passando por isso. A gente pode até ter dentro do nosso conhecimento perispiritual, do conhecimento espiritual, já uma maternidade, alguma coisa de ter passado por isso. Mas quando a gente fala do ponto de vista dessa encarnação, tem perguntas que só quem viveu é que tem condições realmente de responder. Por isso que eu queria que você falasse também agora naquela questão que nós colocamos lá no início, sobre esse negócio que a gente vê mãe matando filho, mãe que a gente vê que não gosta de filho, mãe que não está nem aí, isso não é regra, né? Isso é exceção, mas acontece. E provavelmente aconteceu, eu penso que acontece, justamente a gente colocando o nosso conhecimento espírita no sentido de falar, olha, chegou alguém que não era esperado por aquela pessoa e acabou não conseguindo acertar os ponteiros desde a hora da chegada. Eu levo para esse lado, de ser alguma coisa do passado até. Mas como fazer para acertar isso, Nubia? Olha, lamentável o que você citou, né? Eu disse que somos colaboradores na obra de Deus. Deus te confiou um dos seus filhos. E assim que ele nasce, você pega e o coloca em uma lixeira. Nossa, dói, né? Só de pensar, dói. Mas por que que isso acontece? A gente tem que olhar o outro, se colocando no lugar do outro. Quais foram os motivos? São injustificáveis, né? Qualquer motivo que uma mãe me der para este ato, eu não vou compreender, né? Mas eu devo aceitar diante do livre-arbítrio daquele ser. Coitadinho daquele espírito que foi colocado e reencarnou e já foi colocado numa lixeira. Também não, né? A gente tem que ver como um todo, como espíritos que viemos em construção, que tivemos várias outras encarnações onde viemos construindo uma história de grandes afetos e, infelizmente, construindo desafetos. Daí, o que que Deus faz? Tenta nos reconciliar. A gente começa o exercício do amor. E, muitas vezes, a gente falha nessa missão, né? Mais uma vez eu digo, eu devo odiar, então, uma mulher que fez isso. Não, eu devo olhá-la com compaixão. E essa compaixão não é passar a mão na cabeça, dizendo, olha, você errou, tudo bem, na próxima encarnação você acerta. Não é desta maneira. É olhando-a com olhos de que talvez eu já tenha cometido atrocidade igual ou de mesma grandiosidade no passado. Então, não nos cabe a recriminação. Nos cabe fazer cumprir a lei dos homens e a lei divina, o julgamento da lei divina cabe a Deus. E a gente sabe que Deus não julga, né? Quem julgará? A própria consciência, né? A gente sabe que não existe castigo. Castigo de Deus é uma coisa que para nós espírita foi abolido do vocabulário. Não existe castigo de Deus. Mas existe a minha consciência. Mas uma pessoa que cometeu um ato desse é porque não tem consciência. Por enquanto, né? Está em um nível que ainda não tem compreensão do seu ato, mas terá. Talvez não nessa encarnação, mas foi um exercício. Falando da pessoa que reencarnou e já foi rejeitada, ela também teve o seu comprometimento, está resgatando falhas de um passado, talvez bastante distante. Então a gente não precisa nem ter dó, né? Espírita tem essa mania de ver uma pessoa sofrendo e falando, ah, tá vendo? Você aprontou na última encarnação. Não, gente, para, não é dessa forma. A gente tem que se colocar no lugar de todos. E em relação à maternidade, a pessoa desperdiçou uma grande oportunidade, a oportunidade de reconciliar. Mas, foi perdido, né? Uma encarnação perdida. Nunca, jamais é uma encarnação perdida. É um passo, mas foi um passo bem pequeno, né? Recebeu como filho e já jogou numa lixeira, ou matou, né? Foi um passo bem pequeno, mas a aproximação fluídica já foi iniciada. E sabe quando começa essa aproximação fluídica? No momento da concepção, né? Vocês até falaram aí, o espírito, se soubesse que era um desafeto do passado, nem recebia. Olha, eu vou ter que dizer, a gente sabia sim. Eu vou lembrar, já leram Missionários da Luz? Bárbaro esse livro, né? Quem não leu, leia. Quem já leu, releia. Maravilhoso. Daí eu vou contar ali a parte da reencarnação. Spoiler, hein? Vamos dar um spoiler aqui. Tem lá um triângulo. Segismundo, Raquel e Adelino. Eles, em uma encarnação anterior, tiveram um triângulo amoroso. E Segismundo, na encarnação anterior, matou Adelino por causa da Raquel. E Raquel foi parar em um prostíbulo por causa dessa desavença. Ou seja, os três perderam. Na atual encarnação, Raquel se casa com Adelino e é combinado na espiritualidade de receberem Segismundo como filho. E o que acontece com Adelino? Adelino fala, não quero, eu não quero. Como assim vou receber como filho uma pessoa que me tirou a vida? Não quero. Mas ali os mentores vão conversando com ele, vão convencendo ele a que será bom para os três. E essa aproximação fluídica de Segismundo, que se sente muito culpado, mas ele precisa dessa oportunidade. Ele quer. E olha só, daí surge um quarto personagem nessa história. Um filho já anterior de Adelina e de Raquel, que fica ali fazendo meio de campo, que é um anjinho que veio para auxiliar essa família a aceitar. E quando a gente fala assim, mas eu não lembro que eu combinei de receber um desafeto. Durante o desligamento, a emancipação da alma, durante o sono de Adelina e Raquel, eles se encontravam com Segismundo. E Adelino ficava muito irado de falar, eu não quero. Então, durante a gravidez de Raquel, Adelino estava muito tenso, muito nervoso, porque receberia em seu lar um desafeto do passado. E daí, concluindo essa história, olha como Deus é bom e nos dá a oportunidade da reconciliação. E daí eu entro respondendo ao que foi perguntado. O primeiro filho de Raquel e Adelino foi muito amado, logo de cara, Adelino adorava aquela criança, Raquel adorava aquela criança, por quê? Porque veio para trazer amor ao lar, e daí você acha que logo de cara iriam amar Segismundo, que tirou a vida de Adelino, que fez com que Raquel caísse em desgraça e fosse parar num prostíbulo? Não. Este amor foi sendo construído. Então, mamãe e papai que estão nos ouvindo aí, tratem seus filhos com igualdade. Por favor, trate seus filhos com igualdade, mas não se sintam culpados se exigir um esforço um pouco maior de ter afinidade com um dos filhos. Não se sintam culpados. Volto a dizer, ó, para tratar de forma igual, sejam justos. Mas essa afinidade com alguns é mais fácil. Tem um filho teu que é mais fácil de lidar. Você entende melhor ele. Ele é mais carinhoso com você. O outro é mais arredio. Ele te traz problema, né? E é este que te traz problema que precisa mais da tua atenção. Estou falando como mãe que só tem um filho, né? Mas eu estudo o Espiritismo e estou te dizendo com base na doutrina espírita. Trate os dois com igualdade, mas não se sinta culpada por ter mais dificuldade com um deles. E agradeça a Deus por ele estar na tua vida. Agradeça a Deus por aquele que te traz dissabores, porque é ele que está fazendo com que o teu espírito cresça. Ele está fazendo com que você se torne uma pessoa melhor. Ele é teu melhor professor nesta encarnação. Então, Jorge, eu espero ter respondido a esta questão. Se não ficou claro alguma coisa, por favor, manda um sinal aí que a gente vê uma forma melhor de chegar à doutrina. Tem mais perguntas, legal. Carlos? É. Não, eu só queria complementar aqui, Rui, dizer que aí depois de tudo isso, viu, Nubi? Depois de tudo isso, passar por tudo isso, o filho ainda vira para a cara da mãe e fala, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Não, não pediu. Implorou. Implorou para nascer. Inclusive, Emmanuel nos traz um dado estatístico. Esse é o Emmanuel, né? Um cara racional. Emmanuel falou assim, gente, tem 5 na fila para encarnar. Para cada um encarnado, tem 5 desencarnados querendo reencarnar. E você aí falando, eu não pedi para reencarnar, não, implorou. E temos que ser grato a Deus, né? Grato à vida, né? Carlinhos. O Núbia, o Aécio César de Sete Lagoas tem uma pergunta. Antes eu queria só comentar com você que nós espíritas não temos castigo, nós temos consequências. Verdade. Aécio César pergunta... Pode-se afirmar que a sexualidade feminina pode garantir uma maternidade à altura de toda mulher? Oi, Aécio, bem-vindo, viu? Um prazer te conhecer. Aécio, não garante, não. Não garante nada, não é garantia. E eu vou dizer, algumas mulheres escolhem não ser mães. Elas estão erradas? Não, de forma nenhuma. Cada um tem... Escolhe o caminho, né? Já outras mulheres, Aécio, tentam engravidar, tentam, fazem fertilização, fazem de tudo e não conseguem. E daí eu vou falar, castigo? Não, consequência. E mais uma vez eu vou recomendar, nada de apontar o dedo, né? Nada de falar, olha, eu sou espírita, eu sei que você que não está conseguindo engravidar é consequência. Para de julgar. Talvez seja uma prova. Sabe o que é prova? Eu vou falar porque algumas pessoas ainda confundem, né? No meio espírita, e a gente não tem obrigação de saber tudo, né? A gente está aqui para aprender. O que é prova, o que é expiação? Expiação, a gente está num mundo de provas e expiação. Afinal, o que é? Prova e expiação é a mesma coisa? Não. São diferentes. Expiação é como se disse, é uma consequência. Eu estou passando por determinada situação porque vai ser melhor para mim. É uma situação difícil, mas é consequência do que eu produzi, né? Em outra encarnação ou até mesmo nessa encarnação, eu cometo erros, eu preciso assumir a responsabilidade. a consequência dos meus atos. Perfeito. Então, o que é prova? Prova é aquilo que eu escolho. Mas como assim, Núbia? Alguém escolheria um sofrimento? Daí a gente está falando de maturidade espiritual. Eu posso escolher que nesta encarnação eu não consiga ser mãe, embora eu queira muito. E o que eu ganho com isso? Eu ganho aprendizado. Eu ganho em crescimento espiritual, em maturidade espiritual, porque eu vou batalhar muito, eu vou me esforçar muito e não vou conseguir ser mãe. Então, olha só quantas situações diversas perante a maternidade. Daí vem o Aécio e pergunta para a gente: todo corpo feminino está qualificado para receber um ser? Não. E isso não é castigo, muitas vezes não é consequência, estamos falando de expiação, muitas vezes é prova. Então, Aécio, eu sou grata, muitas pessoas falam, na outra encarnação eu quero ser homem, ou na outra encarnação eu quero ser mulher. Eu não, eu quero ser mulher, eu gosto da qualificação que o meu corpo me dá de produzir outro ser, né? Eu trouxe ao mundo um único filho, né? E daí, eu deveria ter tido 10 para dar a oportunidade a 10 espíritos de reencarnarem. Não, a minha escolha foi por um filho e que eu pudesse lidar com aquilo. Então, você percebe, Aécio, como Deus é bom? Você percebe a grandiosidade da obra dele quando ele me dá o livre-arbítrio. E este corpo feminino, daí eu vou falar como feminista, né? Que nem sou. Não sou feminista, sou feminina. Mas me é dado o livre-arbítrio de decidir o que eu faço com o meu corpo. Olha, eu tenho perfeita condição de engravidar. Meu corpo está em perfeito estado, eu poderia engravidar, mas não quero. Eu posso escolher não querer. Eu tenho este livre-arbítrio. Mais uma vez, a gente vai entrar no escolhas e consequências. Cada escolha é uma renúncia. A gente vive em uma época em que as mulheres optam pelo trabalho. A grande maioria, né? Não estou falando de geral. Eu, por exemplo, optei parar de trabalhar para cuidar do meu filho. É o certo a fazer, Núbia? Não. Foi o certo para mim. Foi o certo para mim. Deus me deu condições para que eu trilhasse o caminho desta maneira. Mas muitas mulheres estão escolhendo cuidar das suas carreiras profissionais. E a nós cabe, a mim que escolhi cuidar do filho e parar o meu trabalho, a minha carreira, a mim coube respeitar quem trilhou um caminho diferente do meu. Então, Aécio, para ficar bem claro, nem toda mulher está qualificada biologicamente, nem toda mulher está qualificada espiritualmente para receber um filho. E não há problema nisso. Escolhas, consequência. Cada escolha, uma renúncia. E não estou colocando esse se, essa consequência, não estou colocando de forma negativa, não. Estou colocando de forma grata a Deus por nos dar o livre-arbítrio. Espero ter te respondido, Aécio. Se ficar dúvida, manda de volta aí, a gente retoma, tá bom? Vamos para o nosso comerciais. Momento Gigavale, né? Aí também o nosso movimento Gigavale, né, Jorge? Deixa eu só complementar aqui, perguntar aqui para a Núbia, só para completar, que quando a gente fala assim em escolhas, né, quando a gente fala assim em livre-arbítrio, é muito interessante, porque a mulher, ela, falando como feminista também, né? ela tem o direito de querer ter filho ou não querer ter filho, optar pela carreira, optar pelo trabalho, optar pelo que ela quiser. Agora, ela vai continuar tendo relacionamento e, de repente, mesmo sem querer ter filho, ela vai engravidar. Aí a coisa é totalmente diferente, né? Porque se ela usar o livre-arbítrio dela, como muitas coisas a gente tem visto aí, fala, o corpo é meu, faço o que eu quiser, então esse filho é indesejado, eu vou abortar. Então, a consequência vai ser muito maior, né? A gente Nossa, tem até que, me arrepiei a hora que você falou de usar o livre-arbítrio para matar, uhum. né? É. Aborto é um assassinato, né? É, uhum. Volto a dizer, a gente tem que respeitar, tem, compreender, desculpa, eu não compreendo, mas é, cabe a Deus o julgamento. E perfeita a tua colocação, quando diz que o livre-arbítrio, o corpo é meu, faço o que eu quero. Olha, você está preparado para assumir as consequências dos seus atos? É, são 57 milhões de abortos por ano no mundo. É mais do que qualquer pandemia que a gente possa imaginar. Meu Deus, como a gente ainda é pequeno perante uhum. Deus, né? Como é que a gente ainda... que a gente pode falar de cristianismo, de sermos cristão. Eu volto a dizer, não estou aqui julgando quem fez. Eu até conheço pessoas que fizeram e se arrependeram. Quem é que nunca cometeu um erro? Então, não estou colocando peso nas costas de ninguém. Isso como cabe como você comentou dos mensageiros, né? O Sigismundo, na vida passada, assassinou outra pessoa e se arrependeu. Né? Então, assim, se arrependeu. Então, a pessoa que fez um aborto também pode se arrepender, como Paulo de Tarso, que também assassinou muitos cristãos, também se arrependeu. Ou seja, e ele mesmo escreve na carta dele que o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então, assim, que lindo, Rodrigo, que lindo lembrar Paulo de Tarso. É perfeita a tua referência. Né? Quantos a diferença? Cristãos ele levou? Sim. A diferença disso aí, Rodrigo, é simples. Essas pessoas que mataram os outros, elas foram presas. O aborto é legal. Né? É. A diferença é muito essa. É. Então, você pode abortar. Você pode abortar. É legalizado. Não, é ilegal no Brasil. É ilegal no Brasil. Né? É ilegal aqui no Brasil. Quando a gente fala de 57 milhões de abortos no mundo, na maioria do mundo é legal. Pode matar Uruguai, até nove meses. Pode matar até nove meses de gestação. Então, esses não vão para a cadeia. Aqueles que mataram o Sigismundo, que tinha matado o outro, com certeza ele foi para a cadeia lá. E o que matou o outro aqui agora foi para a cadeia. Agora, o aborto, ninguém vai. Mas então, pode ter certeza, é uma coisa... Jorge, mas vai ser aprisionado na sua mente. Exato. Né? Vai E pode ter certeza. Não, por isso que não tiver, pode ser comparado. Dúvidas, mesmo. Né? Quem tiver dúvidas disso, pode assistir aí a entrevista da Hebe Camargo com o Chico Xavier. Está aí no YouTube, põe Hebe Camargo e Chico Xavier. E vai ver as causas de crianças que nascem com problemas com esquizofrenia e outros tipos de problemas já em tenra idade, né? Que vem aí resgatar reparar as faltas do passado, né? Que então foi preso, mas na próxima vida ou nessa mesma existência acaba. Não são penas, né? Deus não castiga, né? Somos nós mesmos que colhemos as nossas consequências dos nossos atos que plantamos, né? Rodrigo, tudo isso, todo mundo é perdoado. Todo mundo que faz alguma coisa, todos nós já podemos ter feito até pior. Não é isso. A questão é a seguinte: você não pode deixar legalizar uma coisa que a gente sabe que está errado. Exato. Entendeu? Exato. Isso que não pode acontecer. A gente lembra do senador que veio aqui, né? O Eduardo Girão, né? Que participou aqui do programa, que luta e para que não se liberem, né? Então, assim, apesar da gente respeitar, né? Que nem a Núbia falou, a gente respeita, mas a gente não compreende, e tem gente que luta contra isso, que eu acho que é o que a gente tem que fazer. Né? Não ficar em cima do muro, ficar esperando não deixar isso acontecer. Né? E isso que é importante. Exatamente. Não deixar, porque depois vira comprar carne no açougue. Nos Estados Unidos, a mulher sair de casa para ir abortar, é a mesma coisa que a gente ir no açougue e comprar um quilo de carne. Para elas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Banalizou. Entendeu? E hoje em dia, nós no Brasil, como somos contra isso, o país é contra isso, para a gente é um absurdo.

Deixemos um pouco para os passarinhos. Eles alegram o nosso dia e merecem o seu salário. Também deixavam uns morangos vermelhinhos bem à mostra, no canteiro exuberante, para que eles pudessem saboreá-los. Era sua forma de manifestar sua gratidão a Deus pelos seus cuidados, alimentando as suas criaturinhas. Minha mãe, além de tudo, foi motorista particular, não se cansando de ir e vir várias vezes, de casa para a escola, para a biblioteca, para o dentista, para o médico, para o teatro e de volta para casa. Também foi exímia cozinheira, arrumadeira, passadeira, babá. E tudo isso em tempo integral. Como ela conseguia, eu não sei. Somente sei que agora ela está na espiritualidade. E Deus, como recompensa por tantas profissões desempenhadas na Terra, lhe deu uma missão muito, muito especial. A de anjo guardião dos filhos que ficaram na bendita escola terrena. Esse é o momento Gigavale. Núbia, o que que você pode dizer dessa mensagem do Dia das Mães? Emocionante, né? Uma narrativa linda demais. É para fazer mãe chorar, né? Eu me emocionei ouvindo. E até quando eu disse, abdiquei da minha profissão para cuidar da minha filha. Sei que muitas trilharam outros caminhos, mas quando eu abdiquei de uma profissão para cuidar dela, foi com a pretensão de ser esta mãe narrada, de ser esta mãe que estava ali acompanhando, sentava quando chegava da escola e fazia lição junto. Eu sou essa mãe motorista, sempre fui, pega aqui, leva para lá, e pega o coleguinha para conhecer quem é o coleguinha, conhecer a família do coleguinha. Como eu disse, é o caminho certo? Não, é o caminho que eu escolhi. A narrativa fala de uma mãe perfeita, né? Nós mães não somos perfeitas, mas cada uma à sua maneira tenta acertar em nome do amor. Eu comecei, lá no começo do programa, eu disse que nem sempre o amor vem de laço sanguíneo. Amor não é biologia, né? Amor é conquista, amor é construção. Então, a construção do amor é referente a este texto. É o desejo do bem do ser amado, né? Eu disse também que amor não é posse. O meu filho, isso não é amor, né? Isso é posse. Mas o exercício de querer o bem do outro sem querer nada em troca. Tem aquela mãe dramática, né? Eu não sou dramática, não, mas tem aquela mãe... Eu faço tudo por você e você não me retribui. Você vai ver quando eu morrer. Tem mãe dramática assim ouvindo a gente que quer impor a sua presença. Reveja seus conceitos, porque a gente precisa se colocar à disposição como a mãe dessa narrativa belíssima. Vamos estar sempre dispostas a esta fala do texto? Não, porque a gente tem outros compromissos, outras responsabilidades. Lembrando que para que eu ame o outro, eu tenho que me amar, né? Então, eu, como ser, estou em primeiro lugar porque eu preciso estar bem para cuidar do outro, para amar o outro. Então, me emocionei de verdade com esse texto belíssimo. Me identifiquei no sentido de quero ser esta daí. Quero ser a mãe acolhedora, amiga, protetora, disponível. Sabendo que a perfeição está longe, de ser uma realidade nesse nosso planeta de provas e expiações, mas belíssimo texto. Vamos encerrando então o nosso momento Gigavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9h58 e esse é o momento, terminamos com o momento Gigavale e esse é o programa Vivência Espírita, que hoje nós estamos aqui entrevistando a nossa querida companheira de doutrina, Núbia Polatti, jornalista, voluntária do Grupo Espírita Bezerra de Menezes e apresentadora da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Muito bom, né? Mas nós precisamos encerrar o programa, né? Sim. Hoje, muita tristeza. Hoje não vai ter o momento. É o programa Prosa Criativa ao vivo, só para lembrar, que vai ser gravado, né? Então, às 10h30 tem aí a gravação do programa inédito, né? Sobre o Dia das Mães aí com a Arlete, a Mãe Girafa, o pessoal aqui, a Babi, o pessoal tá gravando o programa durante a semana e vai transmitir. Mas semana que vem, domingo, tá ao vivo, novamente, aí às 10h30. Vamos pro aniversário? Isso, mas tem mais alguma pergunta aí, Calinho? Tem mais alguma pergunta? Tem sim, Jorge. Tem muitas perguntas. Não dá tempo de falar de todo mundo. Mas faça mais um aí, pelo menos, que dá tempo. O Aécio César, de Sete Lagoas, pergunta: não fugindo muito do assunto de maternidade, o que você, Núbia, poderia nos dizer da mãe natureza de onde nós todos originamos? Ai, que lindo, Aécio, a mãe natureza, né? Olha a analogia, aquela que provém, aquela que protege, aquela que nos dá alimento, nos dá vida. Aécio, muito bem lembrado, adorei a sua analogia. Obrigada, Aécio. Então pode fazer Núbia, mais um aí, Carlinhos. Tem, vou responder rapidinho. Não, mas Núbia, a pergunta 800... E 821, é que fala justamente as funções a que a mulher foi destinada pela natureza tem tanta importância quanto as conferidas ao homem? Então a resposta dos espíritos, sim, e até maior. É ela quem dá as primeiras noções de vida àquele pequenininho. Olha que interessante a resposta dos espíritos que trouxeram a codificação espírita. Eles disseram sim, até maior, não colocando a mulher num pedestal, mas nos trazendo a responsabilidade, nos trazendo, cada um tem o seu papel diante da criação divina, né? As mães... E olha que interessante, por que 9 meses de gravidez? Por que não é, sei lá, uma semana? Porque é o tempo necessário da aproximação fluídica. Isso o homem não sabe o que é. Nunca vai saber? Claro que vai. A gente modifica os papéis, né? O Jorge até falou, hoje eu estou homem. Eu, Núbia, estou mulher. Essa aproximação fluídica que acontece através do cordão umbilical. A criança se alimenta com os fluidos da mãe. Se alimenta também dos fluidos vitais. Olha, fluido vital é um programa de 2 horas só para a gente falar de fluido vital. Mas, a princípio, a mãe colabora no fluido vital daquele ser que está se aproximando. O espírito não entra na barriga da mãe, não é dessa forma que acontece. Acontece a aproximação fluídica que os homens, estagiando em um corpo masculino, não sabem o que é. Então, essa questão é bárbara. Foi ótimo ter trazido aqui para a nossa conversa, para que a gente entenda. Ah, quem é melhor? Vamos aqui fazer uma disputa. Não, a mulher é melhor. Não existe melhor, pior. Existem só missões a serem cumpridas. A minha missão de hoje é ser mãe. O João Ramalho... Vamos para o nosso... Oi? Aniversariantes? Só um minuto, Jorge. Tem mais uma, Carlinho? Tem sim, dá para fazer mais uma pergunta aí, Rodrigo? Núbia, o João Ramalho tem uma pergunta bem pertinente ao que você sentiu. O que você acha da depressão pós-parto? Se tem algo a ter com vidas anteriores? Tem algo a ver, Jorge. Tem algo a ver no sentido de por que aconteceu essa depressão. No meu caso, eu identifiquei facilmente. Eu nem sabia que era depressão pós-parto. Mas eu identifiquei que eu estava recebendo algum desafeto do passado. E a depressão se dá por um processo necessário. Eu preciso de um tempo para reflexão. Eu não tenho que aceitar as coisas do jeito que elas são. Eu tenho que questionar. Eu tenho que compreender. Eu não preciso aceitar sem compreender. Então, a depressão é uma doença, né? A gente precisa tratar, a gente precisa de médico. No meu caso, eu não procurei um médico, porque eu não sabia, né, que precisava de um médico. Teria sido mais fácil para mim. Mas sim, Jorge, tem tudo a ver relação com o passado. No meu caso, satisfatório, porque a partir do momento que eu disse a Deus, obrigada, sou grata pela oportunidade. O amor se instalou. Foi fácil lidar com a situação a partir daí. Então, Jorge, beijo, obrigada pela questão e obrigada por me compreender, né? Depressão pós-parto não quer dizer que eu não ame o meu filho, quer dizer que eu estou doente e preciso de tratamento. É só para corrigir, foi o João Ramalho que perguntou para você. Desculpe, João, desculpe de verdade. Obrigada, João. Vamos então para os aniversários? Legal. Aniversariantes? Vamos. Bem, Jorge, eu vou começar aqui com o pessoal lá do Paulo de Tarso, mas primeiramente eu quero dizer a vocês que minha mãe, no dia 6 de maio, ela faria 100 anos. Minha querida mãe, brava, enérgica, mas era muito querida. E também no dia 6, quem fez aniversário foi a nossa querida Marina Ferri, lá de Taubaté. E hoje quem está fazendo aniversário é a nossa Luísa Figueiredo, a nossa amiga Luísa Figueiredo. Amanhã, Eliane Oliveira, no dia 14 a Gildete Gomes, no dia 15 a Renata Nicolau, e hoje quem faz aniversário são as quadrigêmeas da nossa querida amiga Regina Lia. E um grande abraço para a Vitória, que trabalha lá com a gente na Câmara Municipal. Então um grande abraço, queremos estender, que esse abraço seja estendido às outras três irmãs da Vitória. Muito bem. No oferecimento, então, de WS Festas e Embalagens, ou WS Festas, nós estamos aqui falando dos nossos aniversariantes. Rui, agora que nós, a gente vive aí há muito tempo com a nossa amizade, né? Mas hoje que eu descobri, então, que as nossas mães fazem aniversário no mesmo dia. Minha mãe também faria 109 anos. Não, hoje não, dia 6. Que bacana. Dia 6 de maio, se tivesse. E ontem, quem fez aniversário, encarnado. Viu, Jorge? Ontem quem fez aniversário foi minha querida irmã Zileia, lá de Leme, e a minha sobrinha Amanda, tudo do mês de maio. E eu queria aproveitar também, Jorge. Eu queria aproveitar. Ô, Rodrigo, não terminei ainda não dos aniversariantes. Tá bom. Pode falar então. Deixa eu falar aqui os outros. O Filipe Carmona faz aniversário dia 9, né, hoje, está fazendo hoje aniversário. Quem está tendo uma festona também lá em Taberá, porque hoje é aniversário do Rivail. Então lá eles são festeiros demais, deve estar tendo uma festa danada lá, a Gisele deve estar fazendo, né? para o Rivail. Dia 14, quem faz aniversário é a Neide Cristina, Neide, nossa Neide do Grupo Castelã. E dia 15, aniversário da COAL, Casa de Oração, Amor e Luz, que a gente tem tanta consideração. Pode falar, Rodrigo. Eu queria aproveitar e falar do Leandro também. É o meu primo, Leandro, lá de Santos, né? Que estaria fazendo aniversário hoje. Né? Então, mandando um abraço lá para o Gustavo, para a Irene, para o primo Zé, né? fazendo quantos anos, Carlinhos, você falou? 42 anos. Legal. Então, mandando um abraço a todos lá que estão ouvindo a gente. Eu só queria enaltecer o aniversário do Rivail, que vocês que não o conhecem mais na intimidade, é um tremendo de um brincalhão, ele leva a vida rindo e fazendo piada de tudo. É uma gratidão. E ele disse que vai fechar a cidade, viu, Jorge? Vai receber o pessoal na entrada da cidade. Diz que vai ter uma festona lá. Você foi convidado, Jorge? Diz que ia convidar seus amigos. Com certeza. Você acha que não? É, porque eu já falei da festa aqui. Ô, Jorge, mas eu não fui convidado. Eu não sei por quê, então. Não, porque ele falou que a Gisele falou que ia convidar só os amigos. Ah, então, tá. Se você não for, então, você se toca. Ah, agora toca que eu entendi. Ah, né? Obrigado. É igual aquela pessoa quando chega e fala, nossa, fulano de tal vai casar a filha. E não me convidou, eu falei, se toca para ver, porque ele não gosta de você, porque que ele vai convidar? Né? Às vezes é nessa, descobre. Bem, você viu como é que é aqui, né, Núbia? O pessoal é sincero aqui. A Núbia não tem ninguém fazendo aniversário? Não tem ninguém por esses dias. Todas as mães, né, Núbia? Todas as mães. E eu mando um beijão para todos esses que vocês citaram, que já estão no meu hall de amigos. O Rivail falou que fechamos a rua hoje e todos estão convidados. Então, já vai com o Grupo Castelã inteiro lá. Mas, Núbia, você faz um encerramento depois, uma prece de encerramento para nós? Faço com muito prazer. A gente encerra agora? Não. Calma, Núbia, você vai encerrar você mesmo. Você vai ser, tá bom? A última. Aí na hora que a gente passar, quando o Rodrigo Carlinhos vai passar, né, a palavra para você, e você faz as suas conclusões finais e faz a prece para a gente, por favor. E a gente vai agradecendo a sua presença aqui, Núbia, muito legal amanhã aqui você junto conosco, agradecemos bastante mesmo, foi muito... muito bacana a gente falar um pouco sobre as mães, em todos procuramos tocar em vários pontos distintos aqui, foi muito interessante. Então a gente agradece e também vamos nos despedindo dos nossos internautas, né, dos nossos youtubers aí, e de todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo pela Rádio Vivência Espírita. Rui, nosso convidado da semana que vem, quem será? A doutora Carmela falando em compaixão e autocompaixão. Domingo, doutora Carmela, psicóloga, tudo bem? Bom, nós vamos encerrando. Eu quero agradecer a Núbia pela prontidão que atendeu ao nosso convite e queria dizer aqui uma pequena poesia do Carlos Drummond de Andrade. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga, quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo de tirá-la. Um dia, fosse o rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. Um bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, nossos queridos telespectadores. E, Rodrigo? Queria agradecer também a todos os nossos vivencianos, nossos queridos ouvintes aqui do Vivência Espírita. Lembrando que a gente está com sorteio lá no Instagram. Corre lá, participe aqui do sorteio, né? Quer ganhar esse livro, Músicas Espirituais, Como Acontece, do Jorge Reis. Participem, comente, curte esse post e coloque o nome do amigo lá, marque com arroba, arroba o nome dele, né, marcando o amigo. Lembrando que tem que curtir o canal também, seguir o nosso canal do Instagram. Tem bastante coisas lá, a gente tem postado também os minutos de reflexão e outros conteúdos também para vocês, além daqui do programa, que é bastante esclarecedor, que a gente teve aqui com a Núbia. Eu agradeço também a simpatia da Núbia aqui estar conosco. E deixo aí, então, um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui participando, aos filhos também, aqui deixaram um recado aqui lá de saudade, né, Santa Catarina. Então a gente deixa também para as mães que infelizmente perderam seus filhos nessa tragédia, a gente deixa também o nosso consolador que a gente encontra na doutrina espírita. E para todas as mães, um feliz Dia das Mães. Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Só avisando que a Gisele Aparecida de Lacerda Veiga, esposa do Rivail, está convidando-nos a todos para lotarmos vans, que lá seremos muito bem recebidos. Muito obrigado, Gisele. Desejamos a toda a família Vivenciano um ótimo domingo abençoado, junto às suas mães, as que estão aqui encarnadas e aquelas que já retornaram à pátria espiritual, sejam recebidas. Os nossos melhores sentimentos, o nosso carinho e a nossa eterna gratidão. Que hoje o macarrão com frango hoje seja abençoado e que possamos todos estar preparados mais uma vez para o próximo programa no domingo que vem. Muito obrigado, Núbia, que Deus abençoe a sua luz, o teu conhecimento e obrigado por esse domingo abençoado que tivemos em companhia contigo. Parabéns a todos vocês, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Núbia, então, as suas considerações finais e uma pequena prece de encerramento desse lindo dia 9 de maio, Dia das Mães. Lindo dia de verdade. Lindo porque conheci pessoas especiais, adorei estar com vocês. Foi um prazer estar com os amigos do Vivência Espírita. Feliz pelos patrocinadores, patrocinar um programa de qualidade como esse. Gratidão, muito obrigada pelo convite. E eu queria lembrar das mães que adotaram. Eu falei várias vezes aqui que amor não é biológico, né? Então, não coube no programa a gente falar das mães adotivas, mas que Deus as recompense pela doação de amor. Feliz Dia das Mães para todas as mães, feliz dia para os filhos que estão com suas mãezinhas, para os filhos que estão afastados das mães por conta do Covid, para os filhos que estão meio tristinhos porque estão com saudade da mãe, que estão na pátria espiritual. Confie em Deus, Deus sabe o que faz. Eu vou convidar você, amigo ouvinte, para, se for possível, para um pouquinho o que você está fazendo, fecha teus olhos, acalma o teu coração, serena a tua mente, se conecta com a energia boa que emana do Divino Mestre Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade do dia de hoje, pela oportunidade de termos nascido no lar em que eu precisava. Obrigada, Pai, pela mãe que me concedeste, a minha primeira professora. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de colaborar na Tua obra sendo mãe. E que todos tenham um dia abençoado, com Jesus se fazendo presente nos lares, através do amor cristão, através da fraternidade e da união. E que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Como